está a haver grande afluência aqui ao vosso posto de combustível Prior? Sim, um bocado, aliás, muita. Uhum. Portanto, até teve que reforçar um pouco aqui os meios humanos para claro, atender a tantas... Tive que vir para cá eu, pronto, estou aqui 4 pessoas, até estão aqui desde as 8 da manhã, 4 pessoas sempre... Portanto, de alguma forma, nota que as pessoas estão alarmadas com este anúncio de greve? Sim, um bocado alarmadas e pronto, e estão-se a prevenir, não é? E o vosso posto tem conseguido dar resposta? Ainda dispõe de todo o combustível? Sim, nós temos um estoque, depois vamos recebendo 2 carros de combustível, queremos ao fim do dia com um estoque de perto de 300 mil litros de combustível. Isso equivale a... normais para mais de uma semana. É. Nestas condições, se calhar, para meios de 4 dias, talvez 5, sem problema nenhum. E as pessoas têm vindo abastecer na totalidade, enchem o depósito? Sim, é essa a prática? Testam o depósito, trazem a bilha, pronto. Há muita gente a trazer a bilha. Acredita, não é? um bocado. Acredita que de facto vai haver essa greve? Ainda não está decidido? Não sei, mas. Pode acontecer, não sei. E para 50, o caso 50, de, também aconselho às pessoas a prevenirem-se, não é? Eu aconselho, tenho todo o interesse em aconselhar, não é? Portanto, mas também acredita que vai conseguir dar. Está tudo a correr bem, sim. Okay. Eu acho que não vai haver problema.